esse, viu? A bagaceira. Legal demais, né? Me bom demais, Júnior. Eu vou trazer agora pra Gilvana, hein, Pareira? Pediu, olha, Gilvana, vou trazer com a boa paraibana Elba Ramalho, que ela botou, né, novos arranjos dessa música aí. Foi que ficou arretado de bom forró. Olha, Elba Ramalho cantando pra gente o forró do Poeirão. Quem não quiser dançar, saia do meio do salão. Olha aí, meu amigo, é o Barramário. Gostou, compadre de Gilvan, né? Forró do Poeirão, deixa a Pedro subir. Olha, lembrando aqui, Lurdinha, dizendo, Milton Júnior, parabéns, viu, pelo seu programa 10. Eu não perco aqui toda tarde, agora tô ligadinho com a gente, já tô ficando triste, tá perto de terminar. mas tem muito mais ainda. Eu vou trazer agora, a gente homenageia tudo. Hoje aqui o nosso Bom Dia Cílio Dó foi homenageando os trabalhadores, nós tocamos aqui, homenageando ao caminhoneiro, o homem do campo, a Aninha trabalhou comigo, ela sabe, né? Foi aqui a empregada, não foi o médico, tudo foi homenageado aqui. Faltou só homenagear, e a gente vai homenagear agora a mulher de cabaré. Quem vai? Cirano e Cirino, aí pra gente, ó. Mulher de cabaré, meu filho, é bom que só bombom em boca de Vai Cirano, vai Cirino, aí, aí. É bom, hein? Que bom. Mulher de cabaré, a melhor mulher do mundo. Não briga, né, ciumenta, e se apaixona no segundo. Mulher de cabaré, não tem amor sincero. É linda, é carinhosa. Eu amo, mas não quero. É bom, bom, bom. É bom até demais. Não pega no pé, não briga, da gente não vai atrás. É bom, bom, bom. É bom até demais. É um casamento em curto, com 2 dias se desfaz. Mulher de cabaré, todo homem manda. Pode vir desarmado, fedorento, ela diz que ama. Se tem forró, tô dentro, doidinho pra dançar. Com mulher de cabaré, essa amar, amar, amar. É bom, bom, bom, bom. é bom até demais. Não pega no pé, não brigue da gente, não vai atrás. É bom, bom, bom, é bom até demais. É um casamento de culto, com 2 dias se desfaz. Ô Cirano, fala Cirino. Tu também gosta de mulher de cabaré, mano? E como? Como gosto? Mulher de cabaré, a melhor mulher do mundo. Não briga, não é ciumente, se apaixona num segundo. Mulher de cabaré, não tem amor sincero. É linda, é carinhosa, eu amo, mas não quero. É bom, bom, bom, é bom até demais. Não pega no pé, não brigue da gente, não vai atrás. É bom, bom, bom, é bom até demais. É um casamento de culto, com 2 dias se desfaz. Mulher de cabaré, todo homem manda. Pode vir desarrumado, fedorenta, ela diz que ama. Se tem forró, tô dentro, doidinho pra dançar. Com mulher de cabaré, só amar, amar, amar. É bom, bom, bom, é bom até demais. Não pega no pé, não briga, da gente não vai atrás. É bom, bom, bom, é bom até demais. É um casamento curto, com 2 dias se desfaz. Rapaz, ó, que é bom durar pouco, né? Eu quero agradecer aqui também a audiência aí, olha, o meu amigo Omar, Francisca, Lucinha, né? Jotinho, da galera aí na calçada aí, ó, lá do hospital e ouvindo a gente. Rapaz, legal, hein? Obrigado aí pelo carisma, pelo carinho a cada um de vocês que desde a última segunda-feira nos acompanhou aqui no Forrozão Cabugi. Forrozão Cabugi volta na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, viu? Amanhã, 5 da manhã, estarei aqui no Bom Dia Seridó. É um Bom Dia Seridó diferente no sábado, né? Mesclado com aquela música brega, né? É bacana mesmo. Então todos fiquem com Deus. Tenham uma noite bem abençoada. E até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye. E até lá.